bellico West. Entre ruas de brilhantes, andando nessas ruas, guiado pela fé, caminhando entre sonhos, ilusões, isto é, os bélicos acordam e se vê no espelho com mais disposição pra lutar e ser guerreiro. Somos latinos no lado sul da América, de bandana, calça larga, bélicos em guerra, quem não? Quer um gole de champanhe com uma gata no iate, dando volta pelo mundo, agrada, motiva, inspira a vida e fortalece, da vida à arte. Melodia, o rap rolê pela cidade com os true, demorou. Um drink com as mina, curtindo esse flow. Mas fumaça de armas tampa o horizonte do céu, entre ruas de brilhantes. We are bellicos, 7 days a week. Gun smoke among diamond streets. All I hear is gunshots. Gunshots, I am belly tone till my heart stops.